Concerto em Manchester. 50 mil pessoas num momento de homenagem às vítimas do atentado de há duas semanas. Oliveirense Sporting em Hockey Patins. Jogo emotivo. Com resumo no Giro de Notícias. Comentário direto de Brasília e informações sobre desporto e outros acontecimentos em Portugal e no Brasil. E sem esquecer, a previsão do tempo para hoje e para amanhã. Temperaturas atuais nesta edição do Giro de Notícias de 5 de junho de 2017. Edição que começa agora. Doze horas, 11 minutos. Aconteceu ontem à tarde, em Manchester, no Reino Unido, um concerto de homenagem às vítimas do atentado que matou 22 pessoas há duas semanas, precisamente em Manchester, na Manchester Arena, durante um concerto de Ariana Grande, a cantora que abriu e fechou o espetáculo ontem. Nesse incidente, às portas do Arena do Manchester Arena, uma bomba explodiu com muita força e houve então 22 vítimas mortais. Inicialmente eram 19, 3 morreram em consequência dos ferimentos. Ontem realizou-se um evento com bastante emoção que contou com artistas como Katy Perry, Justin Bieber ou até os próprios Black Eyed Peas, dos quais Fergie está de saída. Ariana Grande foi o momento-chave em toda a sua atuação, já que toda ela foi carregada de simbolismo. O concerto em Manchester teve preço, mas o dinheiro arrecadado, cerca de 2 milhões de euros, vai para o Fundo de Apoio às Famílias das Vítimas de Manchester. E a propósito disto, a mãe, que estava em coma, ficou já a saber do falecimento da filha de 8 anos. Depois de ter rebentado este engenho explosivo, uma senhora foi internada em estado de coma. A filha perdeu a vida. Depois de recuperar do coma, tiveram cuidado de não informar de imediato a paciente do sucedido, mas no sábado, essa informação chegou até à jovem mãe. E sobre o atentado de Londres, que aconteceu no passado sábado, o triplo atentado de Londres, já há cerca de 12 suspeitos detidos até ao momento, todos relacionados com o atentado de Londres. Sobre o atentado de Manchester, já são cerca de 17, mas a polícia já libertou 2 dos iniciais suspeitos. O evento ainda não foi reivindicado. As fontes anunciavam que ontem o Estado Islâmico teria reivindicado o atentado, mas esta informação foi, entretanto, desmentida pela polícia britânica. O Manchester esteve em alerta máximo, agora é Londres que está numa situação de alerta crítico, o nível mais alto da escala, que vai de 1 até 4. Não é muito habitual que tal aconteça na União Europeia, mas depois dos atentados em Bruxelas, em março do ano passado, esse foi o alerta que foi assinado pela primeira vez na história da União Europeia. Nem só de notícias destas se faz o mundo, mas vamos falar de mais uma, antes do comentário direto de Brasília, respeitante ao atentado que ocorreu em Manila na semana passada. A Antena da Informação tinha dado conta de um acontecimento em que, teriam sido encontrados 2 cadáveres. Entretanto, 37 pessoas foram encontradas no piso subterrâneo de um casino na capital filipina. E, inicialmente, o próprio Estado Islâmico reivindicou o atentado, mas as autoridades daquele país, do sul da Ásia, informaram que J.C. Carlos, de 43 anos, foi o responsável pelo massacre que tirou a vida a um total de 39 pessoas. O resultado deste incidente deveu-se a uma dívida avultadíssima, segundo as autoridades das Filipinas, que davam então conta desta dívida e da reação de desespero de J.C. Carlos, um cidadão britânico de 43 anos residente em Manila há mais de 10. Agora, no giro de notícias, fala quem sabe. Vamos ao comentário direto de Brasília de hoje, dia 5 de junho de 2017. Um espaço onde se fala, acima de tudo, de política brasileira. Os principais acontecimentos que estão a marcar a atualidade da política brasileira, que, como sabemos, todos os dias têm novidades. Infelizmente. E agora, o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Oferecimento: Dor se foi, o gel massageador que alivia as dores. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, confesso que não tinha expectativa favorável, mas desejava que o PT pudesse refundar na eleição da sua nova executiva durante o 6º Congresso Nacional, que se realizou em Brasília até este sábado. Os raivosos e islâmicos que venham e não venham com agressões ou outros argumentos, pois conheço o PT desde antes da sua fundação oficial e convivi com gente honesta que, infelizmente, saiu quando pressentiu o buraco em que estava metida. Quando o partido chega com Lindbergh Faria e Gleisi Hoffmann como candidatos à presidência, é porque a pior opção estava feita. O PT não pretendia e nem pretende se reciclar, se reconstruir. Cava para baixo e vai para uma zona nebulosa de onde o fracasso é evidente. Muitos deixaram de comparecer ao Congresso exatamente por uma razão concreta. Estão presos em Curitiba. Outros, sob a mesma ameaça, preferem o blefe e se juntaram em Brasília para fazer a opção errada. Além de aplaudir como heróis José Dirceu e João Vacari Neto, ainda tinham como principal argumento alçar Lula como seu grande protagonista e guru. Ao assumirem o discurso de que o Brasil deve seu fracasso à desastrosa gestão de Dilma Rousseff, joga pá de cal em qualquer pretensão da criatura em benefício do seu criador. Como a tese do golpe não cola mais, rapidamente tiveram que arranjar um novo mantra. Agora é fora Temer, as reformas e diretas já. E, evidentemente, se apresentam como salvadores da pátria. O cinismo é maior quando ainda falam em combate à corrupção. É um assinte à nossa inteligência e à nossa paciência com tais manifestações, paciência que se esgota. Com que discurso pretende o PT convencer, se tem na presidência agora quem recebeu o apelido diamante na lista da Odebrecht? O constrangimento não deverá ser menor do que o que deve ter tido ao tentar explicar ao marido possíveis razões da denominação. A líder do PT no Senado, agora eleita presidente do partido, é ré na Operação Lava Jato, juntamente com o marido, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Em setembro do ano passado, o STF aceitou a denúncia da Procuradoria, que acusa Gleisi de ter recebido de forma ilegal R$1 milhão para sua campanha ao Senado em 2010. Ela e Paulo Bernardo respondem por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O julgamento da chapa Dilma Temer deve começar amanhã no TSE. Mesmo assim, o desfecho está longe. E vem aí mais 4 delações que só ajudarão na consolidação da farsa que se tornou o partido. Não foi só Dilma quem saiu derrotada neste congresso do PT. O partido demonstra toda a sua coerência ao eleger uma ré por corrupção para presidir um partido de governos corruptos. Lamentável, profundamente lamentável. Direto de Brasília, José Wojtchumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Wojtchumas. Oferecimento: Doce Foi, o gel massageador que alivia as suas dores. Comportamento, política, economia, saúde e os principais acontecimentos são levados até você com credibilidade no Central de Notícias. Olá Brasil, está no ar o Central de Notícias, nesta segunda-feira, 5 de junho de 2017. Eu sou Ailton Moreno e vamos aos destaques desta hora. 120 mil vão receber atrasados do INSS. Confira em nossa reportagem. Mais de 122 mil pessoas vão receber o dinheiro referente a causas de revisão ou concessão de precatórios alimentícios. Nesses processos estão incluídos salários, vencimentos e proventos de servidores do INSS, pensões, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez. No total, são mais de 9 bilhões e 700 milhões de reais liberados para segurados do INSS e servidores públicos. Tem direito ao dinheiro quem ganhou esse tipo de causas na Justiça e teve o dinheiro liberado pelo juiz entre o dia 2 de julho de 2015 e 1º de julho de 2016. Como a primeira liberação do dinheiro é de 2015, o que é levado em conta para o cálculo do pagamento é o valor do salário mínimo daquele ano, que era R$ 788. O tribunal com o maior número de beneficiários foi o da 5ª Região. R$ 2 bilhões e 800 milhões de reais serão pagos a mais de 42 mil pessoas dos estados do Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba. Cada Tribunal Regional Federal é responsável por abrir as contas bancárias em nome dos vencedores das ações na Justiça e fazer os depósitos. As contas podem ser abertas na Caixa ou no Banco do Brasil e o pagamento é feito de acordo com o cronograma de cada tribunal. E a Polícia Federal prendeu o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, aliado do presidente Michel Temer. Ele foi preso no sábado, dia 3, por determinação do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. A prisão de Rocha Loures ocorreu em Brasília. O ex-deputado Rodrigo Rocha Loures ficou conhecido no mês passado como o homem da mala. Ele é responsável por receber uma mala com R$ 500 mil de propina da JBS. O Central de Notícias volta a qualquer momento ou em edição especial. A seriedade da notícia no seu rádio. De hora em hora, Central de Notícias. Levantamento dá conta de que 41% dos bancos do Banco Central Europeu são geridos diretamente pelos países, pelos governos dos países da União Europeia. Não obstante, 60% sofrem interferências diretas do governo. Portugal é um desses países que tem como principal... em conta, principalmente, a Caixa Geral de Depósitos, e é, aliás, também detentor ainda do Novo Banco. E Lisboa e Porto vão ter 400 automóveis elétricos para partilhar até ao final de 2018. A empresa de car sharing responsável por este acontecimento, a City Drive, pretende que toda a sua frota seja verde. O processo arranca já em junho e vai começar em Lisboa com 200 viaturas prontas para serem partilhadas pelos vários utilizadores. Estas viaturas não consomem energia de gases poluentes, como gasóleo ou gasolina, embora a frota da City Drive tenha atualmente 40 viaturas nestes formatos. Mas a partir de agora, estas 200 viaturas são elétricas e é aqui que vão, não é desta maneira que vão passar a abastecer-se. Nuno Spera, diretor de marketing da City Drive, disse ao Jornal Diário de Notícias: "Queremos ser 100% verdes e ter apenas carros elétricos até final de 2018. Mas há mais. Para além de Lisboa, o Porto, a partir de setembro, vai passar a ter também 200 viaturas partilháveis entre os seus utilizadores. Esta empresa, City Drive, entra num ramo pouco explorado em Portugal. É uma empresa de car sharing e que, em alguns casos, disponibiliza já motoristas. É um pouco como a Uber, só que, enfim, noutro formato, sem uso de plataforma e não é uma empresa que aluga carros por pouco tempo, vamos dizer assim, por 5 minutos, por exemplo, ou por 10 minutos. É num formato diferente. E este não é contestado pelos taxistas. O mundo ainda não se deu conta, mas há 5 países que cortaram relações diplomáticas com o Qatar, onde se vai realizar o Mundial de Futebol em 2022. Alguns deles são os Emirados Árabes Unidos e também a Arábia Saudita. No caso, a situação está a tomar outros contornos, que a Antena Informação está a acompanhar, porque neste momento a Etihad, os Emirates e a Fly Dubai, bem como a Saudia, já não viajam para o Qatar, depois dos cortes diplomáticos de relações com os países. Estes países cortaram então relações com o Qatar, tudo muito de repente. Nós ainda estamos a tentar acompanhar a situação e tentar perceber qual o motivo de toda esta celeuma à volta do Qatar. Agora mais notícias pela Central de Notícias de Brasília. Central da Mídia é a produtora deste conteúdo. Comportamento, política, economia, saúde e os principais acontecimentos são levados até você com credibilidade no Central de Notícias. Olá Brasil, está no ar o Central de Notícias e vamos aos destaques desta hora. Polícia confirma 7 mortos e 48 feridos em duplo ataque terrorista em Londres. Confira em nossa reportagem. Subiu para 7 o número de mortos no atentado terrorista ocorrido no Centro Histórico de Londres. A ação começou às 19 horas pelo horário de Brasília, quando um veículo utilitário atropelou pedestres nas calçadas da London Bridge. Em seguida, a van continuou circulando na direção do Borough Market, onde 3 suspeitos abandonaram o carro e esfaquearam frequentadores de bares da região. A polícia britânica agiu com rapidez. Em 8 minutos, desde o início da ação, matou a tiros os 3 agressores. Em entrevista coletiva, nesta manhã, a chefe da Polícia Metropolitana de Londres confirmou a existência de 48 feridos, incluindo 4 franceses. As identidades dos suspeitos não foram reveladas, mas os investigadores trabalham com a hipótese de um ataque terrorista islâmico. Não houve reivindicação até o momento. A primeira-ministra Theresa May reuniu nesta manhã o Conselho de Defesa do governo. Os partidos britânicos suspenderam a campanha eleitoral para as eleições legislativas antecipadas de 8 de junho, pelo menos por 24 horas, o centro de Londres amanheceu sob um forte esquema de segurança, as patrulhas móveis foram reforçadas, a polícia garante que a situação está controlada, mas os britânicos estão exasperados com 3 ataques terroristas no país no intervalo de 3 meses. E o publicitário que há anos assessora Michel Temer confessa que recebeu dinheiro de Joesley Batista, dono da JBS Freeboy, para derrubar Dilma Rousseff. Em maio do ano passado, Elcio Muco, que trabalha para Temer há 15 anos, encontrou-se com o dono da Freeboy, segundo ele, numa reunião com uísque, 18 anos e camarões gigantes, na mansão do empresário, no Jardim Europa, em São Paulo. No auge do movimento Fora Dilma, Joesley se ofereceu para pagar por um serviço de monitoramento de redes sociais, que nortearia a estratégia do PMDB de blindagem a Temer. Na ocasião, foi incisivo: vamos derrubar essa mulher. Ele diz que foram R$ 300 mil pagos com nota fiscal que, diz ele, foi emitida à revelia do empresário. O Central de Notícias volta a qualquer momento ou em edição especial. A seriedade da notícia no seu rádio. De hora em hora, Central de Notícias. É hora de ficar ligado nas principais notícias do mundo do esporte. Central Esportivo. Alô, galera do esporte! Estamos chegando para mais um Central Esportivo. Hoje, segunda-feira, 5 de junho de 2017. Central Esportivo. Resultados do final de semana pela Série A do Campeonato Brasileiro. Manuel Silva, a voz do esporte. Nesse final de semana, tivemos mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A quarta rodada, vamos aos resultados. Tivemos no sábado Curitiba 1, Atlético Paranaense 0, Fluminense 2, Vitória 1, Corinthians 2, Santos 0. Já no domingo tivemos pela manhã Flamengo 0, Botafogo também 0, Avaí 1, Sport 0. Pela parte da tarde, Ponte Preta 1, São Paulo 0, Grêmio 2, Vasco 0, Palmeiras 0, Atlético Mineiro também 0, Cruzeiro 0, Chapecoense 2. Fechando a rodada logo mais à noite, às 8 da noite, na Arena Fonte Nova, tem Bahia e Atlético Goianiense. A classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, após a quarta rodada, em primeiro Chapecoense com 10 pontos, segundo Corinthians com 10, terceiro Grêmio com 9, quarto Curitiba também com 9. Na zona de rebaixamento, 17º, o Atlético Mineiro com 3 pontos, 18º, Vitória com 1 ponto, 19º, o Atlético Paranaense com 1 ponto e na lanterna o Atlético Goianiense, que até agora não pontuou. Da sala de redação, Manuel Silva para o Central Esportivo. Daqui a pouco eu volto trazendo mais notícias. Aguardem. No ar, Rádio News. Você sempre informado. Uso de telefone fixo diminui mais de 3% em um ano. Isso significa que 1 milhão e 500 mil linhas deixaram de funcionar no Brasil. Dados da Anatel indicam que somente em abril foram desligados quase 150 mil telefones. Enquanto a popularidade do celular aumenta, as operadoras de telefonia residencial e comercial ficam com as linhas fixas mudas e índices cada vez mais baixos nesse segmento. A concessionária Oi teve recuo de quase 5% na base instalada fixa e a Vivo perdeu quase 3% das linhas na comparação anual. Somente a Claro teve desempenho positivo de quase 10%. O Brasil tem 41 milhões e 300 mil telefones fixos instalados. Rádio News. No ar, Rádio News. Você sempre informado. Trabalho fabril começa a diminuir na China, pressionado pela fiscalização e pelo envelhecimento da mão de obra. A exigência por salários melhores também encurta a oferta de emprego no setor, ameaçado pela evasão dos postos funcionais para o exterior. Os chineses já não aceitam ganhar pouco em jornadas longas. Os jovens querem empregos em escritórios, em horários que possam frequentar a faculdade. Os operários mais velhos não aceitam ficar muito tempo nas fábricas, mesmo com pagamento de horas extras. A reação do mercado coloca a produção de marcas famosas como os sapatos Ivanka Trump sob risco de transferência para a Etiópia, segundo informações da Reuters. O governo tenta transferir os postos para outros países para se livrar dos custos que vêm crescendo e também das investigações trabalhistas. Rádio News. No ar, Rádio News. Você sempre informado. Estou com a natureza é a palavra-chave desta segunda-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente. A campanha da ONU propõe a conexão das pessoas para incentivar a proteção de rios, matas e mares. A ideia é comemorar a data com atividades ao ar livre, registrar os momentos e compartilhar as fotos nas redes sociais. No vídeo da campanha, diversas personalidades, como a modelo Gisele Bündchen, falam dos lugares preferidos e convidam a população a participar. O maior álbum das paisagens do planeta será montado com as fotos marcadas com a hashtag Estou com a Natureza. Rádio News. No ar. Rádio News. Você sempre informado. Os brasileiros pagaram só no mês de maio nada menos que 166 bilhões de reais em impostos. O número foi publicado pelo impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Indica que, em média, municípios, estados e a União morderam cerca de R$ 830 daquilo que cada brasileiro recebeu de salário no mês passado. Em maio deste ano, a arrecadação foi cerca de 12 bilhões de reais maior que no mesmo período de 2016. A prova de que os valores aumentaram é que na semana passada o impostômetro registrou a marca de 900 bilhões arrecadados desde 1º de janeiro. Número que em 2016 só foi atingido 15 dias depois. Até para cobrar o poder público sobre o uso desse dinheiro, o contribuinte pode consultar os números da arrecadação em tempo real pela internet. O site é o impostômetro.com.br. Rádio News. No ar. Rádio News. Você sempre informado. Trabalho fabril começa a diminuir na China, pressionado pela fiscalização e pelo envelhecimento da mão de obra. A exigência por salários melhores também encurta a oferta de emprego no setor, ameaçado pela evasão dos postos funcionais para o exterior. Os chineses já não aceitam ganhar pouco em jornadas longas. Os jovens querem empregos em escritórios, em horários que possam frequentar a faculdade. Os operários mais velhos não aceitam ficar muito tempo nas fábricas, mesmo com pagamento de horas extras. A reação do mercado coloca a produção de marcas famosas como os sapatos Ivanka Trump sob risco de transferência para a Etiópia, segundo informações da Reuters. O governo tenta transferir os postos para outros países para se livrar dos custos que vêm crescendo e também das investigações trabalhistas. Rádio News. I leaned against the gun. The door of the dressing room showed a crack of darkness. The crack widened. I began to shake a little. Há poucas histórias como esta. Philip Marlowe é um detetive muito cobiçado que vai participar em várias descobertas e intrigas. The Adventures of Philip Marlowe. Sábados e domingos, das 7h30 às 8 da manhã, na Antena Web Rádio Central. Não há palavras que descrevam o que um coração sente quando ama. E muito mais quando esse amor é à moda antiga. No tempo em que não havia internet, mas apenas a carta, para transmitir por palavras escritas aquilo que é, já por si, inexplicável. Amor à Moda Antiga é o programa da Antena Web Romântica disponibilizado às 10 da noite e com 60 minutos de duração todos os sábados, onde vamos trazer aos nossos ouvintes as grandes músicas românticas de entre 1940 a 1970. São quatro décadas para recordar ou conhecer outras formas de amar, outras palavras, coisas que já não se dizem, mas que continuam a fazer todo sentido. Amor à Moda Antiga, aos sábados, às 10 da noite, na Antena Web Romântica. No Baile dos Bombeiros há festa, mas com música fora do comum. Com a coordenação de Ibe Martins, a Rádio Universitária do Minho realiza e a Antena Web Portugal retransmite o Baile dos Bombeiros. Um programa dedicado a vários géneros musicais, mas sobretudo ao jazz, e cujos artistas estão fora do chamado mainstream. O Baile dos Bombeiros, sextas-feiras às 10 da noite, na Antena Web Portugal. As Farc ameaçam romper com um acordo de paz depois da detenção de um dos guerrilheiros. As Farc, as Forças de Libertação da Colômbia, têm até ao dia 20 de junho para depor totalmente as armas. Mas até ao momento, ainda nem todas as armas foram depostas, é verdade, mas a situação pode estar a agravar-se. O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, já reagiu, explicando que a situação já estará a ser resolvida com as Farc, faltando agora outro braço armado mais radical. As Farc já causaram milhares de vítimas em décadas de conflito na Colômbia. E em São Paulo, o movimento Diretas Já reúne já mais de 100 mil pessoas só neste estado brasileiro. O movimento ganha cada vez mais força depois da situação política, que, aliás, a Antena Web Informação tem dado a conhecer, em sequência também aqui no nos nossos espaços informativos, e que, aliás, já daqui a pouco vamos também trazer aos nossos ouvintes a segunda parte do Rádio News. Entretanto, também tenho para vos trazer outra parte desportiva do Brasil. São conteúdos, no caso, elaborados pela Central da Mídia, daí o Central Esportivo. Vamos agora ficar a conhecer mais sobre o que vai acontecendo, no Brasil em especial, mas no mundo também, com mais um momento informativo, nesta segunda-feira, 5 de junho de 2017. É hora de ficar ligado nas principais notícias do mundo do Esporte Central Esportivo. Alô, galera do esporte! Estamos voltando aqui no Central Esportivo nesta segunda-feira, 5 de junho de 2017. Central Esportivo. Resultados da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse final de semana, teve o encerramento da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos aos resultados. O Paraná venceu Goiás pelo placar de 2-0. Figueirense 0, Boa Esporte 2. Brasil 2, Náutico 0. América Mineiro 0, Paysandu 2. Oeste 2, CRB 0, Ceará 1, Londrina 0, Santa Cruz 2, ABC de Natal 1, Luverdense 0, Criciúma 0, Vila Nova 3, Guarani 1, Internacional 1, Juventude também 1. Após os resultados da quarta rodada, vamos à classificação. Em primeiro, Paysandu com 10 pontos. Segundo, Santa Cruz, 9. Terceiro, Juventude com 8. Quarto, Vila Nova com 7 pontos. Na zona de rebaixamento, 17º, Luverdense com 2 pontos. 18º, Goiás, 2 pontos. 19º, Criciúma, 1 ponto. E na lanterna, o Náutico, também com 1 ponto. da sala de redação, Manuel Silva, para o Central Esportivo. Daqui a pouco eu retorno trazendo mais informações. Aguardem. São 12 horas e 44 minutos. Daqui a pouco temos o estado do tempo em Portugal. Mas agora temos a segunda parte do Rádio News, produzido pela Sucesso no Rádio. No ar, Rádio News. Você sempre informado. O Conselho Nacional de Justiça celebrou um termo de cooperação técnica com a Transparência Internacional, organização com sede na Alemanha e atuação em mais de 100 países para implantação de atividades de combate à corrupção e lavagem de dinheiro a partir do aprimoramento do sistema judicial brasileiro. Segundo a ministra Carmen Lúcia, o acordo vai permitir a implantação de programas e providências para melhorar os mecanismos de controle que permitam maior eficácia no julgamento de ações relacionadas à corrupção. Este termo estabelece iniciativas como a produção de estudos de diagnóstico e identificação das melhores práticas nacionais e internacionais sobre gestão do sistema judicial e a prevenção e sanção da corrupção. Além disso, ocorrerá a capacitação de juízes e funcionários do sistema jurídico em temas como anticorrupção e antilavagem de dinheiro, incluindo intercâmbios com outros países. Em 2 meses, os dois órgãos, CNJ e Transparência Internacional, deverão apresentar um plano de trabalho com detalhamento das atividades, do orçamento e das metas a serem atingidas. As atividades vão poder ser custeadas com recursos orçamentários próprios de cada parte e é proibido o repasse de recursos financeiros entre os órgãos. Ao assinar o acordo, a ministra Carmen Lúcia, presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, afirmou que não há justiça sem ética. Rádio News. No ar, Rádio News. Você sempre informado. O custo de vida do brasileiro voltou a subir. Na quarta e última medição de maio, houve alta de 0,52% no índice de preços ao consumidor semanal. O IPCS é apurado pela Fundação Getúlio Vargas. Destaque negativo para a conta de luz, que ficou quase 11% mais cara. Em abril e maio, depois de mais de um ano, a bandeira tarifária voltou a ser a vermelha. Na lista das principais altas ainda estão, por exemplo, o plano de saúde, a passagem de ônibus, a taxa de condomínio e a refeição fora de casa. No geral, as despesas com saúde, vestuário, habitação, transporte e comunicação aumentaram. E a boa notícia ficou por conta dos gastos com educação e alimentação, que diminuíram. Destaque, nesse caso, para a tangerina, 18% mais barata, e ainda para o tomate e a laranja, com queda na casa de 12%. Rádio News. No ar, Rádio News. Você sempre informado. Respeito à natureza é a receita para a prosperidade econômica e o desenvolvimento social. O alerta é do coordenador de mudanças climáticas e energia do WWF Brasil, André Naur, no Dia Mundial do Meio Ambiente. Em 10 anos, a Amazônia teve redução de 80% no desmatamento, mas, segundo Naur, a destruição voltou a atingir a região, que perdeu mais de 1 milhão de hectares. E nos últimos anos, né, devido a questões também de falta de comando e controle, falta de alternativas econômicas para as comunidades locais na Amazônia, ele tem aumentado. E isso tem preocupado diferentes atores, porque isso realmente repercute em vários problemas, né, na questão de como que a gente vai conservar o nosso principal patrimônio natural. Quando a gente fala de preocupação ambiental, é muito importante a gente comentar também que tudo está conectado, né? Então, assim, quanto menos cobertura florestal, né, quanto menos florestas, quanto menos áreas protegidas a gente tem, mais poluição a gente vai ter no ar. Isso de uma maneira como um todo. A recente saída dos Estados Unidos do grupo que estuda medidas para conter as mudanças climáticas, segundo André Naur, é a contramão das tendências mundiais. Independente dessa decisão presidencial, o movimento climático de promover uma economia de baixo carbono, ele é irreversível. Porque todos veem hoje em dia qual que é o potencial dele para aumentar empregos, melhorar a qualidade de vida das pessoas, respeitar o meio ambiente e promover desenvolvimento econômico. O especialista ambiental destaca que a população deve rever os modos de consumo e observar as decisões dos governos para a proteção da natureza. Rádio News. No ar. Rádio News. Você sempre informado. Volume de cheques devolvidos no país pela segunda vez por falta de fundos diminui em abril. Dados da Boa Vista SCPC indicam que foram compensadas aproximadamente 38 milhões de folhas, enquanto 816 mil cheques foram devolvidos, ou seja, 2,1% do total. Em março, o índice foi maior, de 2,29%, e em abril do ano passado, de 2,33%. Para especialistas, a redução mostra uma melhora da economia, puxada, por exemplo, pela queda da inflação e dos juros. Fatores que fizeram com que muito trabalhador pudesse equilibrar as finanças pessoais. Desde o começo do ano, quase 2 milhões e 800 mil cheques foram devolvidos, o que representa 2,15% do total de folhas depositadas, índice menor que em 2016. Rádio News. No ar. Rádio News. Você sempre informado. A abstinência de internet pode trazer problemas para a sociedade, como mostra um estudo realizado por pesquisadores e médicos de universidades do Reino Unido e de Milão. A pesquisa publicada na última quarta-feira no periódico científico PLOS ONE mostra que o vício é um problema que pode causar danos fisiológicos e psicológicos, como o aumento dos batimentos cardíacos e da pressão sanguínea, e causar ansiedade. De acordo com a pesquisa publicada, os médicos mediram a frequência cardíaca e a pressão sanguínea de mais de 140 pessoas com idade entre 18 e 33 anos, antes e depois de usarem a internet. Os resultados mostraram que quando o tempo para usar a internet estava chegando ao fim, os participantes que haviam relatado o uso excessivo da internet apresentaram maior excitação fisiológica, caracterizada pelo aumento da pressão sanguínea e da frequência cardíaca. O estudo ressalta que, embora esse aumento não tenha uma grande ameaça à saúde, alterações como essas podem ser associadas a sentimentos de ansiedade e alterações no sistema hormonal que podem reduzir respostas imunológicas. A pesquisa concluiu que os motivos mais frequentes para o envolvimento com dispositivos digitais eram as mídias sociais e compras online. Os participantes passavam uma média de 5 horas por dia na internet, sendo que 20% das pessoas passam mais de 6 horas diárias online e mais de 40% relataram algum problema relacionado ao uso excessivo da internet. Rádio News. Agora, com 11 horas e 52 minutos, vamos dar tempo ao tempo. Ligado nas principais notícias do mundo do esporte central esportivo. Alô, galera do esporte! Estamos voltando mais uma vez aqui no Central Esportivo com a nossa última participação dessa segunda-feira, 5 de junho de 2017. Central Esportivo! Resultados da quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Série C do Campeonato Brasileiro, a terceira divisão nacional, teve jogos acontecendo no final de semana. Vamos aos resultados. Pelo Grupo A, tivemos Sampaio Correia 1, Cuiabá também 1, Fortaleza 3, Asa 0. O Botafogo da Paraíba ganhou do Salgueiro pelo placar de 1 a 0, CSA 2, Motoclube 1. Fechando a rodada pelo Grupo A, teremos logo mais à noite, 9 da noite, Confiança de Sergipe e Clube do Remo. Já pelo Grupo B, tivemos Mojimirim 2, Bragantino 4, Tupi 1, São Bento 0, Volta Redonda 2, Tombense 0, Ipiranga do Rio Grande do Sul 1, Macaé também 1, Botafogo de Ribeirão Preto 3, Joinville 0. Após os jogos do final de semana, a classificação da Série C, Grupo A, em primeiro, CSA de Alagoas com 9 pontos, segundo, Fortaleza com 9, terceiro, Botafogo da Paraíba com 7, em quarto, o Sampaio Correia também com 7. Na zona de rebaixamento, em nono, Asa com 3, décimo, Cuiabá também com 3 pontos. Já pelo Grupo B, a classificação em primeiro, Volta Redonda com 9 pontos, segundo, Botafogo de Ribeirão Preto com 7, terceiro, Bragantino 7, quarto, São Bento também com 7. Na zona de rebaixamento, em nono, Macaé com 4 e em décimo, Mojimirim com 1 ponto ganho. Da sala de redação, Manuel Silva para o Central Esportivo. Amanhã a gente volta trazendo muito mais notícias. Um grande abraço a todos. E agora sim vamos dar tempo ao tempo no Giro de Notícias. E no momento estão as principais cidades, registam Vila Nova de Gaia e Porto com 18 graus, céu nublado, com possibilidade de aguaceiros para as duas cidades, Aveiro com 21 graus, céu limpo, 23 para Coimbra e Lisboa também com céu limpo, céu nublado na Madeira, 21 graus no Funchal e muito nublado na cidade de Ponta Delgada, capital dos Açores. As previsões para amanhã de várias das cidades que fazem parte do nosso território nacional. Amanhã deve-se registar para Aveiro céu com períodos de muito nublado da parte da manhã e da parte da tarde, céu pouco nublado. As temperaturas previstas são de 14 graus mínima e 30 graus de máxima. Com respeito a... Aliás, peço desculpa. Agora sim, tudo bem. Para Aveiro, 17 graus de mínima e 20 de máxima. Assim está correto. Quanto à cidade de Beja, aí sim, temos temperatura de, 0 grau, de 14 graus de mínima e 30 de máxima. Céu pouco nublado da parte da manhã e céu limpo da parte da tarde. Isto é, desde às 12 e das 12 às 24. Em Bragança, as temperaturas, o céu estará primeiro pouco nublado e manter-se-á assim também durante todo o dia. As temperaturas mínimas são de 11 graus e máximas de 25 graus. Para a cidade distrito de Braga, temos céu com períodos de muito nublado e céu pouco nublado durante a tarde. As temperaturas mínimas são de 13 e máximas são de 24 graus. Para a cidade albicastrense, isto é, de Castelo Branco, o céu estará com períodos de muito nublado, mas vai ficar limpo a partir das 12 horas. As temperaturas oscilarão entre os 13 e os 24 graus também. Com respeito a Coimbra, também teremos céu com períodos muito nublado e céu pouco nublado ao correr do dia. Temperaturas mínimas de 13 graus e máximas também de 24. Quanto a Évora, teremos 14 graus de mínima e 29 de máxima. O céu estará pouco nublado até ao meio-dia, a partir daí tenderá a ficar limpo. Faro, a cidade capital distrito do Algarve, terá céu limpo durante todo o dia, com temperaturas a rondar os 17 e os 29 graus. A cidade do Funchal, que hoje, como já falamos aqui, terá céu pouco nublado até parte da manhã, madrugada da manhã, e manter-se assim também durante a tarde. Mínimas para esta cidade são de 18 graus, máximas de 25, uma amplitude térmica de 7 graus, algo que não é muito normal no Funchal, mas acontece. Também temos, vamos agora para a Guarda, cidade da Guarda, com céu com períodos de muito nublado, e depois tenderá também a manter-se assim, embora depois fique menos nublado, ficará aliás pouco nublado. Mínimas de 10 graus, máximas de 22. Vamos até Leiria agora, com o céu com períodos de muito nublado e depois, ao longo do dia, o céu tenderá a ficar mais limpo. Mínimas de 13 graus, máximas de 23. Deixamos um pouco mais no território nacional, vamos da capital portuguesa, Lisboa, com o céu pouco nublado durante a manhã e com a temperatura, ou aliás, o estado do tempo a agravar-se, com o céu de períodos, tempos de muito nublado durante a tarde. As temperaturas oscilarão entre os 10 e os 22 graus. Aliás, peço desculpa, oscilarão entre os 16 e os 25 graus. Assim é que está correto. No Porto, vamos ter céu com períodos muito nublado durante a manhã. Vai ficando limpo ao correr do tempo, mas terá sempre alguma nebulosidade. 14 a 21 graus são as temperaturas que se vão poder registar no dia 6 de junho. Recordo, amanhã, não hoje. Porto Alegre, céu pouco nublado durante todo o dia, embora haja período de abertas durante a tarde. Temperatura mínima de 13 graus, máxima de 28 graus. Porto Santo terá céu períodos muito nublado, tal como Funchal, mas aqui manter-se-á assim todo o dia. Mínimas de 18 graus, máximas de 24. Passamos a Santarém, que está com períodos muito nublado, mas vai ficar limpo no final da manhã e totalmente limpo no final do dia, aliás. Mínimas para Santarém oscilarão, aliás, as temperaturas oscilarão entre os 15 e os 27 graus. Setúbal terá as suas temperaturas oscilar entre os seus termómetros oscilar entre os 15 e os 28 graus, com céu limpo, no fundo. Vai ser assim ao longo do dia, mas durante a madrugada vamos ter céu muito nublado. Viana do Castelo, céu com períodos muito nublado durante a manhã, pouco nublado durante a tarde, 13 graus de mínima, 20 graus de máxima. Viseu, céu com períodos muito nublado durante a madrugada e manhã, céu pouco nublado durante a tarde, mínimas de 11, máximas de 24 graus. Por fim, Vila Real, céu com períodos muito nublado, como já aqui falamos, e depois também tenderá a ficar limpo. Aliás, será assim praticamente em toda a região nordeste, aliás, do país. Mínimas de 12 graus, máximas de 25. E há pouco falei que era a última, não é a última, falta Ponta Delgada, céu com períodos muito nublado, e manter-se assim todo o dia com mínimas de 17 e máximas de 21. Foi um prazer estar consigo. O Giro de Notícias termina aqui na sua Antena Web, hoje na Antena Web Rádio Central, amanhã já sim será na Antena Web Informação. Assim ouvinte, uma ótima tarde, até amanhã às 12 horas.